Começa agora o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres. Olá, ouvintes! Hoje é 1º de maio, Dia da Trabalhadora e do Trabalhador, e está no ar mais uma edição do Vozes do Campo e da Cidade. Eu sou Elca Macedo. E eu sou Fernanda Cruz. E nosso encontro segue até 1 da tarde, aqui na Faixa Mulher da Frei Caneca. Nesta edição, nós vamos conversar sobre o desafio que as mulheres enfrentam para entrar e permanecer no mercado de trabalho. Pois é, não é fácil a gente se encaixar num mercado extremamente competitivo e que tem um salário diferenciado para homens e mulheres. Já já a gente traz dados sobre esta afirmação e outras informações acerca desse tema. Fica na sintonia. O Vozes do Campo e da Cidade está só começando. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade. Não é de hoje que a gente escuta falar e sente na pele as dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. Então, Elcas, quando a gente é jovem é difícil, imagina quando a gente se torna mãe. É complicado, mas aí a gente fica firme na luta por nossos direitos. Pois é, Fernanda, e tem um relatório bem interessante que trata sobre esse assunto, que ele é do Fórum Econômico Mundial. O documento concluiu que a igualdade de gênero só será possível em 2095. Minha nossa, a gente não vai estar nem aqui para poder ver isso, né? É, e essa disparidade ela é maior quando se trata de participação econômica e oportunidades para as mulheres, que gira em torno de apenas 60%. Quando o assunto, Fernanda, é igualdade de salários, o Brasil é o penúltimo das Américas, ficando à frente apenas do Chile. Pois é, e no nosso país essa diferença salarial chama muita atenção, pois o público feminino ganha em média 73% do salário recebido pelos homens, de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD. Em 2014, os líderes do G20 se comprometeram a reduzir em 25% a diferença nas taxas de participação entre homens e mulheres até o ano de 2025. E o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estima que se esse objetivo fosse alcançado em nível global, ele teria o potencial de adicionar 5,8 trilhões de dólares à economia global. Isso aqui para a gente do Brasil seria muito bom, porque o efeito seria um aumento de até 382 bilhões de reais, ou seja, 3,3% no PIB. Isso daria um acréscimo de até 131 bilhões de reais em receita tributária. É, e essa é apenas uma das situações que compromete a vida da gente no mercado de trabalho, né, Elka? Mas quem vai conversar com a gente, para a gente entender melhor esse universo que atinge as mulheres, é a psicóloga e doutora Laura Pedrosa. Laura é doutora em psicologia clínica nas instituições. E a gente só tem a agradecer a ela por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, Elka. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar sobre essa questão de gênero no programa Vozes do Campo e da Cidade. Para começo de conversa, Laura, a gente gostaria que você falasse sobre as violências que impactam a vida das mulheres no mercado de trabalho. A gente sabe que são muitas, mas a gente queria que você começasse falando pela oportunidade de carreira. Temos que distinguir duas coisas. A violência, o lato senso, né, que talvez a gente pode configurar como uma violência indireta. A falta de oportunidade de mulheres, entre mulheres e homens, né, essa distinção. E a própria carreira. Talvez a gente pudesse, até para uma compreensão melhor, né, de quem vai ouvir o programa, que está ouvindo o programa, é nesse sentido. Então, quando a gente fala sobre encarreiramento, principalmente ainda no viés das empresas públicas, né, que são regidas por concurso, a oportunidade é a mesma. Né, depende do potencial, da competência de homens e mulheres distintamente. O que se observa, inclusive a gente vê inclusive nos dados oficiais, né, da OMS, da OIT, do próprio IBGE, é que há uma distinção de oportunidade de crescimento nas empresas. Muitas vezes as mulheres são preteridas por razões muito fortes culturais, de preconceito, de que as mulheres não têm condições de tempo iguais ao homem, de dedicar ao trabalho, por conta da família, né, da chamada dupla jornada, até da própria saúde. Então, existe essa questão que muitas vezes as empresas relutam em dar as mesmas oportunidades para mulheres e homens. Então, obviamente que se duas pessoas entram ao mesmo tempo, homem e mulher, e que essa distinção de gênero é que vai diferenciar essa carreira, a gente pode configurar como uma forma de violência. Mas isso tem uma questão histórica, né, social, cultural, que precisa ser rompida, mas que não se pode configurar realmente como violência. Mas que, de fato, em termos de remuneração, de oportunidade de carreira, de oportunidade de desafios, do próprio crescimento, do desenvolvimento educacional, é diferente. Embora as mulheres, algumas pesquisas apontam que as mulheres têm uma titulação maior, têm uma formação continuada com maior investimento do que os homens, ao mesmo tempo, embora os homens não tenham a mesma, vamos dizer, competência intelectual e de formação, mas têm mais oportunidades no mercado do que as mulheres de fazer uma carreira no emprego. Então, quando a gente se dedica no trabalho, em casa, na faculdade, a gente quer ser reconhecida, né? Qual a tua opinião sobre a influência das diferenças salariais entre homens e mulheres na produtividade e no bem-estar? É mais visível, uma vez que a empresa ela tem liberalidade de definir salários, né, remuneração. Nas empresas públicas isso acontece de uma outra forma, porque as oportunidades de carreira são limitadas, em sua maioria não existe uma carreira que a gente chama carreira Y, onde a pessoa pode fazer uma carreira de crescimento, tanto técnica quanto gerencial, então ela fica limitada a uma oportunidade de carreira como gestor. E aí essas oportunidades para as mulheres ainda têm sido muito pequenas. Embora haja toda uma política, né, o próprio governo, alguns indicadores, inclusive a própria Bovespa, então existem indicadores onde se privilegia as empresas por terem políticas efetivas de equidade de gênero. Mas isso ainda é uma linha tênue e ainda está em início de uma efetivação. Não acredito que isso seja observado. O que fica para o senso comum e até acho que em pesquisas acadêmicas, pesquisas censitárias, estatísticas, é exatamente essa diferenciação salarial e também de oportunidade de carreira nas empresas, distinguindo mulheres e homens. O que mexe diretamente com a autoestima, né, da gente? Eu diria que mexe com a autoestima, mas diria fortemente que tem motivado muito essa discussão de gênero, às vezes de uma forma muito polemizada, polarizada, né, alguns exageros, mas, ao mesmo tempo, um despertar da própria mulher, da sua condição social, econômica, cultural, profissional. Então, tem despertado essa discussão, né, para esse enfoque de que precisamos ter uma postura diferenciada para que a gente tenha iguais oportunidades que os homens. É um outro desafio para nós mulheres acessarmos o mercado de trabalho está relacionado com as nossas fases, né? Mãe, lactante, as idades e o mercado parece não respeitar a velhice. Comenta um pouco sobre isso. Como é para a gente, para nós mulheres principalmente, envelhecer, né, nesse mercado? Eu diria, Elka, que esse é o fator preponderante. São os nossos ciclos vitais femininos, que faz com que as mulheres não tenham ainda espaço no ambiente de trabalho, porque entre ter um homem que não engravida e uma mulher em fase reprodutiva, as empresas, para digamos, manter a sua lucratividade, se ela tiver condições de optar, ela vai optar por um homem. Por exemplo, se a gente se afasta um pouco dessa questão de gênero, foi preciso uma cota para a pessoa com deficiência para que essas pessoas tivessem visibilidade no mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um trabalho com jovens com síndrome de Down e tive a curiosidade de pesquisar. Entre as pessoas com deficiência, existe um preconceito na própria cota, porque as empresas têm a liberalidade de escolher qual a deficiência ela vai captar no mercado e cumprir a cota, mas ela não prevê a pessoa com deficiência cognitiva. Então, entre as pessoas com deficiência, quem não tem oportunidade no mercado, com raras exceções, são as pessoas com deficiência deficiência cognitiva. Então, por exemplo, o mercado para pessoas com síndrome de Down é restrito demais. Por quê? Porque ela vai competir na cota com uma pessoa com déficit auditivo, com déficit visual, e elas não têm a mesma oportunidade, muitas vezes, com atividade de baixa complexidade, que ela pode cumprir isso. E para além de tudo isso, que não é pouco, a aparência e a sexualidade também influenciam as nossas vidas profissionais. O que é que essas exigências do mercado podem gerar, Laura? Isso pensando na nossa autoestima e na saúde. Você pode observar, vou dar dois modos para você observar essa diferença. A mulher, quando ela tem esse foco no poder e consegue chegar, alcançar seu objetivo, em geral ela muda seu vestuário. Então, ela tem um vestuário mais formal, enegrecido, como se ela estivesse disputando, como não, né? Ela está disputando um espaço masculino, então ela passa a ter trajes, gestos, modos, conduções muito semelhantes ao homem, que é o padrão, né, de identificação que ela tem com o poder, que é a figura masculina, a figura do pai, a figura do chefe. E outro que é interessante é, hoje você vê os carros. Né? Então, antigamente, a família, a mulher poderia até ter uma renda maior do que os homens, mas seu carro era mais simples, em geral, o homem que tinha um carro mais novo. Hoje, você encontra mulheres com poder que têm carros de grande porte, de grande potência. Né? E isso está muito ligado a essa questão do poder. Por quê? Porque é um comportamento do consumidor. E aí, o estilo de vida, o estilo até do próprio carro, que é um exemplo, mostra um pouco dessa disputa de poder e espaço, né, que há entre homens e mulheres. É sutil, e se uma mulher hoje escuta nossa conversa, ela pode ser até reativa. E muitas vezes é algo inconsciente, na maioria das vezes, né? Você vai lá, vou fazer isso porque agora eu tenho um papel masculino. Não é dessa forma. Mas há um contexto até de consumo, de mercado, que leva a mulher a ter essa conduta, né, como um modelo de consumo. E a gente precisa falar muito mais sobre isso, né? Muitas dessas situações precisam ser compartilhadas para que a gente possa lembrar que a gente não está sozinha. É verdade. E eu acho que quanto mais informação, melhor, né, Fernanda? Principalmente hoje, que é dia do trabalhador e da trabalhadora. Bom, enfim, a conversa tá boa, mas a gente precisa dar uma pequena pausa. Não sai daí que a gente volta já. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.